Então, 31171, chame o centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterna no 25 decimal 1. 28 35, 1, obrigado. Estabilizado o curso localizador 4 estadística. ILS X-Ray, F0, voo 9776. Voo 9776, complete aproximação, chame torno no 11 decimal 95. 118 decimal 5, Tor Salvador, bom dia. 118 95. 118 decimal 95, voo 9776. Torre Salvador, parceiro 2221, no frente da Golfa, autorização para a barreira. Parceiro 2221, no sentido da entrevista Momo, transação WhatsApp, confirma horário da BT. Está autorizado ILS ou localizador? Pelo 759, está autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, está estabilizado no localizador. Será localizador, agora o 759. Avenida 6, ciente, mas alguns chances eu terei o seu plano de voo no meu sistema, aguarde para a cópia, assim já chamo. Mas já está na escuta aqui. Torre Salvador, bom dia, voo 9776, passando Índia Serra, Baixada Travada, Visual, ILS, X-Ray da pista 10. Voo 9776, posso autorizando pista 10, vento 160 graus, 049. Livre posto, cabeceira 10, ele acha que pegou 9776. Gol 9776, solo Alto 45, libera direita, táxi via Alfa, Juliette 809 nessa frequência. Libera direita, via Alfa, Juliette, mantendo a sua frequência, 9776 da Gol. Parceria do 222, nano cópia. Prossiga cópia para o parceria do 222, autorizada barreiras, nível 160. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, transição ZATAP, via Wish 42, conforme rota do plano. Transponder 5047, controle Salvador 119, decimal 8. Autorizada então barreiras nível 160, decola da 10, curva à esquerda, saída Momo, transição ZATAP. É, depois, conforme rota do plano, transponder 5045, após decolar de controle 119, decimal 8, 4321. Deixa o Jesus no Momo, transição VATAP. Correto, VATAP, após sair com controle. Correto, sem produtora para estiver pressionamento. Portará o 221. Fala Salvador, o passageiro 2221, está ciente da saída, informa que não cumpre o gradiente superior da saída Momo. É possível coordenar a gente? Ciente, passageiro 2221, será informada com o controle. Um minuto, por gentileza. Aguardo 2221. Número 759, complete aproximação. Chama em torno no 8, decimal 9 e 5. 118, decimal 9 e 5. Gol no 759. Oi, Salvador, bom dia. Gol no 759, sinal da 10. O 1759, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 005. No 005, aguardando livre pouso. Gol no 7-9. Gol no 759, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 049. Tá, livre pouso na 10, gol no 759. Pereira do Jesus na torre. A sua cumprir a restrição inferior da carta, mão vulnerável por solicitação do controle. A gente vai cumprir a restrição inferior da carta, guardando as restrições superiores do Jesus. 3 ALS, chegou 9093. Pelo 093, me turno 8, decimal 9 e 5. 118,95, voo na 093. Isso aí, Salvador, eu vou no 093, passa no Duran. Voo no 093, continuando a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando a pista livre, voo no 093. Gol 1759, solo ao 52, libere a próxima direita, taxi via Alfa Juliette, ponte 03. Alfa Juliette 03, próxima direita, gol 1759. Repassaria do 2221, pode ficar extremamente taxa. Eixo 3 autorizado, chame táxi. Gol no 093, pouso autorizado, pista na 0, vento 1 no 60 graus, 04 nós. Autorizado, pouso na 10, gol no 093. Oi, Salvador, passarei 2221, pronto para o táxi, está com POV 59, autonomia 5 horas 33, está alternando Goiânia. Com 1093, solo ao 56, libera a direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Libera a direita, táxi Alfa, com maior antes da Juliette, 1093. Passarei 2221, táxi autorizando via Pátio 3, Pátio 1 no Índia, reporte por 1 para o ponto de espera, otimetro 1095. Pátio 3, Pátio 1, reportando a ponte, espera do 90, passarei 2221. 790 para 3221. 32221, autorizando alinhar e manter funcionando a zero. Livre alinhar 1-0 para 3221. Voo 1096, endereço Juliette, fonte 08. Para 08, voo 1096. 10, Senegal 9015. Passarela 2221, decolagem autorizada, vista na 0, vento 1, 70 graus, 08 nós. Livre decolagem, vista na 0, 2221. Passarela 2221, decolada 01, controle 119.80. 119.80, passarela 2221. Controle Salvador, passarela 2221, decola. Passarela 2221, SM transponder 5047. 5047, vai corrigir aqui o passeio de DVD. É, o passeio 2221 solicita desvio à esquerda da formação. Teve desvios, Mujo transpondo para 5047, será estacionado 5045. O paciente está fazendo correção e transponde o passeio 2221. Dia 2117, transponde 5055. Controle Salvador, 119.8. 2255, informação, Golfo, atualizado Brasília, nível 320, rota conforme plano de voo, da escola da 10, curva direita, arbor 1, transição EDEFA, apresor 107, 5055, transponder 119.8, Oceaner 6225. Instruções do 2221. 3597, desse mantém inicialmente nível de voo 080. Vai manter o 80, o senhor 35 mantém. Passarela 2221, após desvio, vou ir para a TAP. Após desvio, direto para a TAP, passarela 2221. controle Salvador, passageiro 2221, apresente-se, autorizado voo à proa direta de Barreiras. Eu 2221, foi autorizado voo a VASAP. Paciente, voo à proa de VASAP, 2221. Passageiro 2221, informação de tráfego, posição de 2 horas, 30 milhas, João Mussu, cruza nível de voo 110 e descida para 080. Paciente do tráfego, não tem ele visual no momento. 135 no 7B, se mantém a 4 mil pés. Informações de tráfego, a sua posição de 11 horas, 30 milhas, João Oeste, cruza nível de voo 050 e descida, corrigindo em subida para nível de voo 60. É, controle, vou passar em 2221, vou coordenar então após o VASAP, voar na proa direta de Barreiras. Afirmativo, 2221, após o VASAP, voo Barreiras. Paciente, grato. No 35 no 7, dessa via para 2 mil pés, autorizada a final do procedimento TLSXI, reporte estabilizado no localizador. Via 2 mil pés, autorizada XWAY, pista 10, reporte estabilizado na 35 no 7. Contra 201, prepara a subida Sango 1 no trânsito Salmote, vai guarde cópia. Contra 201, cópia. Autorizado Campinas, nível 320. Decola da pista 1-0, curva à direita. Subida São Bruno, transição Mótiva, via Pêsulo 1-0, o Bave, a Pêsulo 1-6, conforme rota. Transponder 5056, controle 119, decimal 8. Pronto para pushback e acionamento. Meia dois autorizado, chame táxi. E autorizado chamar a táxi do Oxanar 6225. Azul 2775, Alcione, identificação, voo e Boa Média para a chegada Boa Média 1, que é legal na 095, reporte para a descida. Azul 2775, faça coral, contato radar. Oxanar 6211, autorizado a Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita. Subida Sanvo 1, transição Dóculo. Via Pêsulo 44, seguro, AV November 857, Mons. Transponder 5060, controle 119, decimal 8. Salvador, bom. Oxanar 6201, subida Sanvo 1, Sierra, Alfa, November, Vitor, Oscar 1, transição Delta, Oscar, Kilo, Lima, uniforme. Correto, pronto para puxar o acionamento. Salvador, tá 3597, está estabilizado na LS X-Ray, trem checado. Tá 3597, ponto autorizado, pista 1-0, vento 170 graus, 06 do dia nós. Boa zona 03597. Salvador, azul 2775, posso ligar o DC? Azul 2775, desça para nível de voo 050, que é negão no 0 no 5. 050 no 0 no 5, 2775. Autorizado via Apache até o ponto de espera da pista na zero. Reporte pronto, ajuste na zero no 5. Dan 3517, escola Osuna 7, libere a direita, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Juliette, táxi via Alfa, repartente da Juliette, Dan 3517. Apenas para reportar que tem bastante pássaro sobre a pista. Gente, Dan 3517. Qual dela? Problemas 1 no 2, 1 no 2, 2, 3, 8, 1 no 2, 6, 0, graças. Vou levantar o meu 2, 2, 3. Gente, só mantenho o ponto de espera. Oi, Salvador, eu vou no 093, a gente dá a informação até uma autorização com fim. Salvador, Bono 093. Bono 093, prepara a subida Arbor 1 no transição Alefa, aguarde cópia. Arbor 1 Alefa. 3517, Alfa Juliette, ponte 07. Alfa Juliette, ponte 07, 3517. Subindo Bomed, nível de voo 100. Gente, fazendo série Bomed, pode fazer do 120? Autorizado 120. Na posição Bomédia. E aí, obrigado. A gente está na escuta aí para maiores informações, mais ou menos assim, para saber quanto tempo temos que fizer. Entendi. Salvador, voo 1963, prepare a subida São Voo 1 no transição Dóculo, número 2 para cópia. Saída São Voo no transição Dóculo, 2 para cópia, está preparado o voo 1963. Ponte 1, não autorizado, chame táxi. Azul 4958, aqui a identificação, vou ir para a Bomed, Aqui espera em boa média, nível de voo no 50. Informa pista praticável devido a pássaro na pista. As duas pistas estão praticáveis, cara. 0.20, banda 10, saída A, Bruno e Nessa. Após direto Nítico, up 021. 506, estaciona 198, é o controle, é o voo na 096. Correto, João, pronto para puxar o estacionamento. Gol 1963, cópia. Pronto para a cópia, 96. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida São Bruno, transição Dóquilo, via Verdugo 44, seguro, over November 857, MOL. Transponder 5063, controle 119.8. Pronto para o estacionamento. Camará, gol 9. Paulo, azul Alfa Yankee. Azul Alfa Yankee, prossiga. Bom dia, Alfa Yankee. Participando da autorização de rebote do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 01. Caso 275, se ele for preferido, prossiga na chegada descendo e a pista não abrir, só faço espera em Simbra. Prossiga, a gente consegue descer e caso não abra, a gente continua a espera em Simbra. Confirme, Azul 275. Conforme instruído, a gente vai prosseguir a descida e, se for o caso, se tiver aberta a pista, a gente vai espera em Simbra. Afirmativo, 275, desce e mantenha 4 mil pés na chegada do MED 1. O MED 1, 4 mil, desce outro vídeo. Runway 6225, pista livre, autorizado a linha aérea decolar pistona 0, vento 200 graus, 0612 a nós. Partido 0924, que sigam na chegada. Seja 1277, 4958, pronto para descida já. 4958, deixe manter nível de voo 060, QNH 10, 105. 060, 1015, o azul para cá foi. taxi azul 4201-116 a bordo, 4:50, alterna Ribeirão. Taxi direita via Índia, parte do ponto de espera pronto, ajuste no 095. No 095, Índia, reporta pronto, ponto de espera azul 4201. Oxanã 6225, contato radar decolagem, suba para nível de voo 380 via saída Arboruno. Arboruno para o 380, minha presença. Salvador, azul 4958. Prossiga 4958. A intenção é mais próximo cancelar e prosseguir visual quando autorizado para cabeceira no zero. Teste 4958, mantenha-se ainda na chegada, descendo para nível de voo 060. Na chegada para o 060, 4958. Vizinha nós. Autorizado a área regular, 0540. Azul 2775, 2 a parar 2000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. CN, 2 a parar 2000, 1025, reporte estabilizado, Azul 2775. O 4958 está em condições visuais, propõe cancelamento, sem condições de manter a proa de Duna e perceptar a sinal visual. CN, 4958, mantém a chegada. Esse mantém nível de voo 050. 050, azul. Azul 4201, decolado 30, controle 119.8. 198, bom dia. Azul 201. Azul 4201, no contato radar de decolagem, submantém nível de voo 320, está autorizado direto lida. 320, direto lida, 4201. Controle Salvador, bom dia, passaredo 2229, informação hotel. Reportar pronto, ponto 0110. Passaredo 2229, foi Bomed para chegar da Bomed 1, no reporte para descida aqui na Gana 095. Bomed 1, não reporta descida, 2015. estabilizado lá. Retorno no 8.95. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Ajudado 958, desça para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento LSXV, reposto estabilizado no localizador. Reportará o 4958, com 1.010 ajustes. Azul 4958, que é negar no 0.15. O 0095, então, 4958, reportará no localizador. Pulo, capitão 02775. Azul, Alfinque, antes autorizado, rebota até a ponte 01 no reporte parqueado. Parqueado, ok. Guardo. Comandora 62 na ONU, ponto de espera pronto. Comandora 62 na ONU, mantém ponto de espera. Mantém. Você decolou o avião e dá tempo. Dois, sete, sete, cinco, ainda nem passou o stand. Se quiser autorizar a decolagem, já tá tranquilo. 775, continue a pressionação após autorizado 190 graus 079. 775, continua. Obrigado aí, bom voo. Obrigado. Continue autorizado, time táxi. Comandante, 4958, chame turno 8, decimal 95. 18895, 4958. Torre, o azul 4958 já estabilizada na final da rodada. 08, aguarde número 2 no setor. Decimal 8. Chilamento 25 no 28, decimal 8, alterna no 26, decimal 0. 288, 260, bom dia, 6225. Pelo 649, dessa via, chegada a Bonso para 4.000 pés, que é negal no 095. Via Bonso para 4.000 pés, no 095, 649. Entendi. Unidade de descida 2229. Sim. Passaredo 2229 no ideal de descida. Pelo 229 desce e mantém nível de voo 050, que é negal no 095. 050, ciente. Tio Alfa Kilo, Fax 3, para a posição 4, Romeo, Azul 2775. Obrigado e bom dia. Igualmente. Do 4958, ponto autorizado, pistão 0, vento 190 graus, 08 nós. Livre pouso, Azul 4958, obrigado. Torre Salvador, o Gol 1963, tem 181 a bordo, 4 horas de autonomia alterna, Florianópolis, para o táxi. Autorizado via FAC, até o ponto de espera da pista no 0, reporte pronto, ajuste no 0 e no 5. Comele 15, FAC, ponto de espera da 1-0, reporte pronto, 1963, a Gol. Gol 1093, assim que era a aeronave da companhia, passou a retaguarda, autorizado início do pushback, chame pronto para o táxi. Após a passagem da aeronave, companhia da retaguarda, autorizado, chame no táxi, 0-9-3. Oceaner 6211, autorizado a alinhar e manter pistão na 0.